faz a tua rota. Vida é uma escola, zero é tua nota. Prego sem cabeça, vive a vida na lorota. Vá pra puta que eu pariu, com ideia torta. Não entrar no meu caminho, faz a tua rota. Vida é uma escola, zero é tua nota. Prego sem cabeça, vive a vida na lorota. Digno de pena, bico, eu te esmagaria. Caso você fosse uma pequena baratinha. Shang Tsung, bico é ladrão de energia. Acabo com ele até de barriga vazia. Eu não tenho inimigos e também não sou bobo. Não pago de envolvido, não pago de louco. Paranoico e violento, desmenor só homem. Comeria Megan Fox, comeria carne humana. O mano é animal, cidade é uma savana. O meu lado racional se aflora no efeito da planta. Pleiba é berço de ouro, eu vim direto da lama. Do lixo ao luxo, eu e quem é de verdade. Raridade, tu vê um que age na bondade. Mano, se perderam na merda da vaidade. Várias atitudes que não condiz com a idade. Não peça dinheiro, não me peça piedade. Vá pra puta que eu pariu, com ideia torta. Não entrar no meu caminho, faz a tua rota. Vida é uma escola, zero é tua nota. Prego sem cabeça, vive a vida na lorota. Vá pra puta que eu pariu, com ideia torta. Não entrar no meu caminho, faz a tua rota. Vida é uma escola, zero é tua nota. Prego sem cabeça, vive a vida na lorota.